Cinecast Cult, do site ocinéfilos.com.br. Muito bem, cinéfilos, começa agora mais um Cinecast Cult. Eu sou Bruno Gunter e aqui comigo está Edu Alhai. Saudações à brasileira, caros cinéfilos. Boa, bem bolado, Edu, bem bolado. Também Leonardo Carnelos. Olá, cinéfilos, glória aos homens heróis dessa pátria. Olha aí, ó. Também Harold Stricker. Disse tudo. Cara, essa foi a melhor frase de todo o Cinecast. E para fechar aqui a mesa, o Lorde Senhor deste lugar, Bruno Costa. Por que não falar de cinema novo, senhor Bruno Gunter? Ok. A pessoa mais indicada para se fazer essa pergunta. Por isso que eu fiz a pergunta para ele. Mas antes da gente começar esse programa sobre Bakunaíma, cinema novo e o cinema brasileiro, de uma forma geral, a arte brasileira, fiquem com o recado de nossos patrocinadores e já voltamos. Quando nasci veio um anjo safado, o chato de um querubim. Este programa é um oferecimento de Supernovo. O melhor do entretenimento pop nerd você acha em supernovo.net. Fiction Corporation. As melhores camisas e estampas estão em fictioncorporation.com.br. Filmou, a sua rede social de cinema. Acesse filmou.com. Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Há 10 anos pensando e fazendo cinema no Brasil. Esse programa tem o patrocínio de Azap. Transforme suas lindas fotos em capinhas para o seu celular, personalizando e guardando momentos fantásticos. Com o celular na mão, uma foto na lembrança e uma ideia na cabeça, você transforma o mundo e o deixa do seu jeito. Azap. Sua imagem, seu jeito. Acesse www.azap.com.br. Nasceu. É homem, mãe. Olha só a cara dele, mãe. Não é bonitinho? Poxa, que menino feio, danado! Ah, já também não é nenhuma beleza, não! Chora não, irmãozinho! Chora não! Feiura não é documento! Que nome ele não vai ter, não? Bakunaíma. Nome que começa com Ma. Tem Macina. Bakunaíma! Herói da nossa gente! Foi assim, no lugar chamado Pai da Tocandeira, Brasil, que nasceu Bakunaíma, herói de nossa gente. Bom, meus amigos ouvintes, eu vou pedir aqui que Harold Stricker conte a sinopse de Bakunaíma para vocês. No fundo da Mata Virgem, nasce Bakunaíma. Nasce diferente. Corre em selvagem alucinação pela mata, de preto virando branco, e depois deixando o sertão em troca da cidade, na companhia dos dois irmãos, Jigê e Maanabe. Então, Bruno Costa, aproveita aí e conta para os ouvintes do Cinecast quem dirigiu essa pérola, quem escreveu o roteiro e, é claro, quem está no elenco desse filme. Vamos lá então, senhor Bruno Gunter. O diretor é o Joaquim Pedro de Andrade. Roteiro de Joaquim Pedro de Andrade, baseado no livro de Mário de Andrade. Eles não são parentes. O elenco tem Grande Otelo, Paulo José, Jardel Filho, Dina Sfati e Milton Gonçalves. O gênero comédia barra fantasia, o ano 1969. País, Brasil, obviamente, né? E obviamente o filme é falado em português, tudo bem que às vezes a gente não entende lufas do que é falado na tela, mas voltaremos a isso depois. E o filme tem quase 2 horas de duração. Peraí. E esse filme faturou diversos prêmios aqui pelo Brasil, incluindo premiações como Golfinho de Ouro, Coruja de Ouro, entre outros. Exatamente, é isso aí. vale a pena a gente aqui, ô Bruno Costa, dar uma introdução do cinema novo para os nossos ouvintes, né? Talvez as pessoas nunca tenham ouvido falar o que foi esse movimento cinematográfico aqui no Brasil, certo? Ah, sim. Cinema Novo é um movimento importantíssimo para o Brasil em termos de produção cinematográfica. Ele vai aparecer basicamente nos anos 60, onde vai ter o seu grande auge aí, com cineastas como Cacá Diegues, Rui Guerra, Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, entre outros. E o Cinema Novo é muito baseado no neorrealismo, né, Bruno? E o próprio Novelle Vague. Mas eu diria que mais o neorrealismo, né? Pelas ideias, pelo contexto também que o Cinema Novo vai se apresentar, enfim. Alguns dos grandes filmes do cinema novo, que a gente pode citar aí pro pessoal que não conhece ou que quer correr atrás, Deus e o Diabo na Terra do Sol é um dos grandes filmes, um dos mais conhecidos. O próprio Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que inclusive tem num documentário que o Scorsese fez, que é uma viagem através do cinema, e que ele gostou muito do que ele viu, do que ele entendeu da proposta do Glauber, enfim. O próprio Vidas Secas, né, do Nelson Pereira dos Santos, que é muito famoso também. Exatamente. Então, assim, nos anos 60 a gente teve realmente uma produção muito forte do cinema novo, e o filme, inclusive, que nós estamos falando hoje, Macunaíma, é de um dos principais nomes do cinema novo, que é o Joaquim Pedro de Andrade, né? Pois é. Eu, particularmente, já direi que não gosto desse movimento aqui do Brasil, prefiro outros movimentos que aconteceram, mas eu preciso dizer que ele é fundamental para a identidade que o cinema brasileiro vai assumir. Apesar dele ter sido alheio à forma que o cinema estava sendo levado, até porque começou a ditadura e etc., ele é bem, como é que eu vou dizer, ele é bem light na crítica política que fazia, entendeu? O cinema é uma forma de arte que muitas vezes pode ser usada para fazer política, e o Cinema Novo deixou a desejar nesse sentido. Mas, de forma artística, até que é interessante, apesar de uma técnica um tanto quanto tacanha, vamos dizer assim. Eu não concordo muito contigo, Bruno, porque eu acho que, por exemplo, a gente teve obras como Terra em Transe, que eu acho que o Glauber vai atacar muito isso que você está falando, e a gente tem que lembrar que era um período, sim, de ditadura, então não era tão fácil você colocar certas coisas visualmente, né? Era um período muito difícil para a produção do cinema em si. A gente tem que lembrar que os estúdios de São Paulo estavam numa decaída muito grande. Essa questão de uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, foi levada ao extremo, sim. Eles queriam produzir muitos filmes, eles queriam inovar na própria linguagem, eles queriam dar uma identidade a um cinema que precisava ganhar uma identidade. Foi o que você falou. Tanto é que até hoje as próprias escolas de cinema têm esses caras como grandes ícones da produção cinematográfica no Brasil. Se você entrar na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, tem uma foto gigante do Glauber do lado de uma do Scorsese, pra você ter uma ideia. E eu acho que, sim, se tentou fazer uma crítica. Talvez não tenha sido a melhor, talvez, mas eu acho que a gente tem que também pegar pelo próprio contexto da época, né? Foi o que eu falei, existia uma censura, existiam vários problemas para se levar uma produção cinematográfica adiante. Com tudo isso, eu acho que o Cinema Novo produziu filmes interessantíssimos. E na sua capacidade de mostrar essa linguagem, ou de tentar pegar essa identidade, caras como Glauber, como Cacá Diegues, como Rui Guerra, por exemplo, eu acho que eles conseguiram, sim, Bruno, de certa forma, dar as alfinetadas e até fazer um cinema até um pouquinho mais politizado, quando a proposta era essa. A gente tem que lembrar que cinema não precisa ser isso. Cinema é arte, cinema pode ser muito mais, pode ser outras coisas. É, bom, porque se a gente comparar, por exemplo, com o cinema marginal ou a própria Boca do Lixo, né, que estava acontecendo em paralelo em São Paulo, a crítica era muito mais aberta, né? São movimentos diferentes, a gente não pode falar aqui de cinema marginal e Boca do Lixo, etc., porque o assunto é cinema novo. O que interessa mesmo é a arte. O Cinema Novo, na verdade, copiou os movimentos europeus, então não tem originalidade. É isso que talvez me chateie um pouco. Eu não acho que esse é o problema, não, Bruno. Eu acho que foram feitos muitos filmes interessantíssimos, como a gente tá falando. Filmes originais, sim, dentro da sua proposta, dentro do que eles pensavam pra época. Talvez o que faltou foi um pouco mais de incentivo, de ter mais dinheiro pra investir realmente em mais aparato técnico, entre outras coisas, pra poder fazer um cinema de ainda mais qualidade. Eu não acho que exista um problema com relação à originalidade do Cinema Novo brasileiro. Até porque se a gente pensar, por exemplo, a Novelle Vague, ela vai buscar suas referências. A gente falou isso no programa, no próprio neorrealismo. Muitos movimentos vão buscar as suas referências no neorrealismo. Mas sabe que vocês questionando o quanto à originalidade, é até legal você observar que até a própria estética do Makunaíma influenciou bastante, inclusive, a produção televisiva no Brasil. Você vê que até hoje são feitas coisas na televisão com esse estilo parecido, inclusive de planos, né? Até de fotografia, que eu acho que pra época a fotografia desse filme é muito bacana. Sim, sim. A gente tem que lembrar que o Glauber, por exemplo, ele trabalhou em TV também, né? Ele contribuiu muito com a TV brasileira. Outros desses cineastas também contribuíram. Então, é uma mistura nesse primeiro momento. Eles usavam o cinema como a grande fonte, né? Mas o Glauber mesmo queria testar muito a linguagem, não só do cinema, mas todo o meio audiovisual possível, que o levou muito mais à frente do que outros do seu tempo. Que bom que a gente tenha esses nomes para poder falar e se apoiar. Mas o que você falou, Edu, é bem interessante, sim. Se a gente for pensar, 70, 80 é muito do que o pessoal produziu no Cinema Novo, sim. Só em contraponto, o Cinema Novo copiou movimentos europeus, mas o livro tá numa fase em que a arte brasileira tava procurando sua identidade, né? Tava procurando o nacionalismo. Na época do movimento antropofágico do Oswald de Andrade, né? Outro Andrade que não é parente nem do Mário nem do Joaquim, hein? É verdade. Então, de repente, quando o Joaquim Pedro de Andrade tenta adaptar o livro, ele tá buscando fazer uma coisa nova, brasileira, diferente, né? Talvez não tenha conseguido, mas o conteúdo da história Makunaíma é extremamente nacionalista. Teoricamente, negaria as culturas de outros países para valorizar o brasileiro, né? Tupi ou não tupi. Da mesma forma que é extremamente crítico, né, Léo? Faz você pensar que, apesar mesmo com o choque de idades, pegando aí já livro e filme, você vê que hoje em dia não mudou muita coisa, né? Certo ou errado é a identidade brasileira, né, Edu? Exatamente. A autocrítica também é válida, né? Claro, com certeza, é válido. Eu só não sei, Léo, se eu concordo contigo. Eu acho que você usar uma estética ou você usar a linguagem pra abordar um assunto, isso não quer dizer que obrigatoriamente que você se valeu da cultura de um outro país pra falar da sua, entendeu? Eu não penso que cinema é isso. Eu não enxergo dessa forma. Talvez seja um erro meu, talvez eu esteja enxergando de forma errada. Mas eu acho que quando ele pega Makunaíma pra adaptar enquanto obra cinematográfica, óbvio, interessantíssimo você falar dessa questão do resgate da identidade, mas o cinema brasileiro também estava buscando uma identidade muito sua, muito brasileira. Apesar de você ter essa questão de beber de fontes que fizeram um cinema também, e neorrealismo, mais uma vez, novela e vaga, etc, etc, você está buscando construir algo seu, uma identidade sua enquanto arte. Isso é muito bom, isso é muito válido. O que eu concordo é que realmente a intenção de criar uma coisa original brasileira tá clara, né? Se eles conseguiram ou não, a gente já tem opiniões diferentes aqui mesmo entre nós, né? Claro, claro. Mas acho que a intenção era essa, era criar algo novo com uma identidade brasileira. E Makunaíma é uma história que tá nessa linha. O Cinema Novo foi importante, a gente tem que reconhecê-lo, gostando ou não dele. Aqui no próprio Cinecast, percebemos que tem gente que gosta do Cinema Novo e tem gente que não gosta. Eu faço parte da segunda equipe. Mas eu vou ser aqui totalmente honesto na minha análise do filme. Eu vou tentar não levar esse pano de fundo todo que existe do Cinema Novo. Vou analisar a obra. Vou até ignorar o livro do Mário de Andrade. Vou analisar apenas a obra cinematográfica. Só pra deixar claro assim, Bruno, eu tô falando do Cinema Novo e até fazendo uma defesa, mas eu não sou o maior apreciador do Cinema Novo, não. Eu já falei várias vezes que eu prefiro a Novelle Vague, é um movimento que eu gosto muito mais até do que outros movimentos. E o Cinema Novo, eu entendo, como você falou, a importância, reconheço sim que existem obras muito interessantes, mas como você, eu também tenho minha opinião que existem filmes ruins. Eu só acho que é um movimento importante por buscar uma identidade para a questão cinematográfica do nosso país e que perdurou por muito tempo. O cinema feito no Brasil foi o cinema que o Cinema Novo construiu, né? Que, como eu disse, além da televisão, também influenciou muita gente em performance. Pegando Makunaíma, por exemplo, você pode meio que afirmar que Selton Mello é uma cria de Makunaíma. Olha só que interessante, não tinha pensado nisso não. Ai, que preguiça. Bom, como o Harold bem disse na sinopse, temos um personagem bem diferente, eu diria até que ele é bem peculiar. E esse nascimento traz pra gente um grande Otelo, que sim, é um ponto positivo nesse filme, na minha opinião, porque o grande Otelo tá demais nesse filme. Verdade, concordo. Eu não consigo imaginar Macunaíma sendo interpretado, pelo menos na sua versão negra, por alguém que não o grande Otelo. Perfeito. Está espetacular, ele nasceu pra fazer esse papel. Sim, eu sei que ele fez muitas outras coisas na vida, né? Claro. Mas ele está sensacional. Aliás, gostaria apenas de colocar uma pequena observação. O filme começa com uma tela em vermelho. Sim. É verdade, é verdade. Por que que isso é relevante? Não, não é nada relevante por enquanto. É só porque no final a tela novamente vai cair para o vermelho. Eu acho interessante, eu acho importante denunciar essas coisas, sabe? Elas não estão ao acaso no filme. A ideia do nascimento e a morte estarem atreladas à questão do sangue, eu acho interessantíssimo. E, obviamente, existe um paralelo dentro do filme com os planos que são apresentados, como o Harold mesmo exaltou aí. O próprio nascimento é muito interessante, né? O problema todo é a parte técnica mesmo. Eu vejo muitos defeitos nesse filme. Mas eu gosto muito. A interpretação do grande Otelo salva o início do filme, na minha opinião. Sabe o que eu acho engraçado no início desse filme? Fazendo um paralelo aí, não tendo diretamente como influência, assim... É como lembra a Monty Python, né? Esse início do Macunaíma. É porque é um tanto quanto nonsense, né, Edu? Sim, sim. É nonsense porque, obviamente, o material original assim já é, né? Aliás, o material original, que é muito rico, tem descrições hilárias, sabe? O que ele está descrevendo é ridículo, patético, grotesco. O grotesco continua existindo. Nas duas encarnações das ideias, tanto o livro quanto o filme. Posto isso na mesa, todo mundo, acredito eu, que concorda, é fascinante ver a dinâmica da família, que, claro, que simboliza a nação brasileira com a sua miscigenação incrível. Nós temos a mãe, que acredito eu que não tenha nome no filme. Acho que é apenas mãe mesmo. Não lembro de ter citado o nome dela, não. Interpretada pelo Paulo José, com maquiagem. Tá muito engraçado. Agora vocês me permitem, vocês falaram do grande Otelo, mas Paulo José, que show nesse filme. Todos os atores ali estão muito à vontade, né? É, porque é muito over também, né, Harold? É, exato, é libertador. É muito caricato. Você não precisa se prender a um estereótipo em termos de atuação, você pode simplesmente ir além, né? Você pode deixar o seu personagem até meio teatral, que é tão overact e precisa ser, obviamente. É um nonsense, como vocês meio falaram, e tudo tem que se completar, e eu acho que eles estão realmente à vontade, estão libertos, né? Nós temos então o Manap, que é o filho mais velho, interpretado pelo Rodolfo Arena. Nós temos Jiguê, o filho do meio, interpretado pelo Milton Gonçalves. E nós temos o Macunaíma, que acaba de nascer no filme. De tiracolo, nós temos a Sofará, a primeira esposa do Jiguê. O Macunaíma, ele é uma caricatura do Brasil, né? Ele tenta pegar todos os estereótipos e transforma em situações nesse filme. Ele traz, como é que eu vou dizer, uma paródia do próprio sentimento do brasileiro, né? Ele tenta mostrar o que é o Brasil, o que é a cultura brasileira, em várias caricaturas, em vários estereótipos e em situações um tanto quanto cômicas. Por exemplo, o Macunaíma, ele é tratado no início do filme como um herói. E por que que ele é o herói? Porque todo mundo aqui no Brasil diz que as crianças são o futuro dessa nação, são os heróis do futuro. E é o que o Macunaíma é nesse início de filme. Só que é uma criança preguiçosa, que não quer falar, só pensa em sacanagem. O espírito do brasileiro no estereótipo é reconhecido, certo? Neste filme maluco, o nosso personagem principal, o mocinho, é Macunaíma. Suprema ironia do Mário de Andrade, né? Exato. É, mas no filme a gente é apresentado ao Macunaíma como o personagem principal, é óbvio. A primeira cena, a do nascimento, é uma cena até bonita, né? Porque tem aquele plano ele caindo de cabeça no chão, é divertido. E depois o Milton Gonçalves colocando o grande Otelo no colo e o embalando, né, como um bebê. Eu acho divertidíssima essa cena. Tem uma ironia, tem uma brincadeira visual ali muito interessante. Você tá vendo a mãe que começa gritando, né? E depois ele cai. E esse ser que ela batiza, obviamente, de Macunaíma, tem uma brincadeira no filme com relação a isso. E é interessante porque em nenhum momento ela parece dar carinho pra ele. É como se fosse mais um. Verdade. O filme ele vai se desenvolvendo nesse início, mostrando a evolução, o crescimento do Makunaíma. É aquilo que eu falei, ele é uma pessoa preguiçosa, não fala. E só quando ele inveja algo que ele resolve falar. É, o Makunaíma é a preguiça em pessoa, né? E isso é uma característica que o personagem começa no filme e ele vai levar até o fim. Tanto é que ele começa a falar, como o Bruno falou, só depois de 6 anos de idade. E é interessante que ele parece sempre ser deixado de lado, né? Ser deixado à margem dos outros familiares dele. Enquanto os outros trabalham ou têm as suas atividades, ele fica lá jogado no canto. Essa questão solitária dele do começo do filme é interessante porque ela também vai ser um espelho, um reflexo do que acontece ao final do filme. Então já tem uma conexão de quem é Makunaíma agora. Então é interessante o que o Harold falou, toda essa ironia dele ser o herói, ah, Makunaíma, o herói do Brasil, toda essa brincadeira que o Mário obviamente pensou dentro do seu livro e que o Joaquim conseguiu trazer para o filme, já é desenvolvida desde o começo, né? Minha interpretação em relação a ele ser deixado de lado, né, que apesar dele trazer alguma esperança para aquela família, depois ele só vira uma boca a mais para comer, né? Exato. Enquanto ele não tá trabalhando, ele só atrapalha. Ainda mais uma criança preguiçosa, né? E quando a família percebe que ele é um herói sem caráter, aí sim que ele só recebe as tripas da anta que ele mesmo caçou, mas na verdade ele roubou do irmão. Ele arruma lá umas bananas quando tem enchente, esconde, tenta ganhar a mãe, mas a mãe tá pensando na família inteira. A mãe chega a largar ele no meio do mato, né? A mãe faz o que é esperado de um educador, ô Léo. Por quê? Porque o Makunaíma, ele é a preguiça em pessoa. Ele é o brasileiro que não quer trabalhar, ele é o brasileiro que só quer se dar bem. Ele quer se aproveitar, é mau caráter, como vocês já disseram. Hoje ele seria da geração Neném. É, exatamente. É o jovem de, sei lá, 50 anos que ainda mora com os pais, entendeu? Que não quer saber de nada da vida, não trabalha, não faz nada. Mas você não acha que aquele núcleo familiar, isso eu tô botando pra todos na mesa, já é o desenho do nosso país? Já é um pouco o desenho do Brasil? Sim, claro. Vamos analisar pegando personagem por personagem. A gente tem a mãe que tem um filho ao qual ela não tem cuidado, que só reclama e nada faz, e é preguiçoso. Esse filho, quando tá com fome, ele não vai à caça, ele não vai buscar aquilo para ele se alimentar. Ele reclama com a mãe para que a mãe faça algo. A gente tem a figura do irmão dele, do meio, que na verdade parece que tá querendo levar vantagem em cima da mulher, ou em cima também dos outros parentes. A gente tem o irmão mais velho, um senhor já de muita idade, inclusive, e ele fica à margem, ele fica também largado. Você vê pouco ele em tela, ele pouco participa ativamente daquele núcleo. E a gente tem uma mulher, desculpa o termo, é uma safada, entre aspas, porque ela tá com o irmão, aí depois tá com o Makunaíma também, e ela parece que quer se aproveitar um pouco de cada um. Obviamente que é uma imagem distorcida do que seria a nossa nação, ironicamente, dentro daquela família. Esse desenho que a gente tá traçando aqui entre os personagens, e o que é muito bacana, é a grande brincadeira narrativa que a gente tem, que se estabelece, não só no começo do filme, mas isso é levado depois para âmbitos maiores dentro do filme, né? A gente tem, inclusive, a violência doméstica, né? Porque o Jigê, né, assim que ele descobre que Makunaíma e a sua companheira brincaram no meio da mata, ele bate nela com um pedaço de pau, né, cara? Uhum. Como diria Marcelo Nova, né? Todo homem que sabe o que quer pega o pau pra bater na mulher. Que maldade. E a gente tem uma ideia, já estabelecendo algumas coisas, como, por exemplo, preconceito. O Makunaíma só passa a ser interessante pra aquela mulher quando ela passa a ver ele como branco. E aí ele se torna um príncipe pra ela. Ele deixa de ser Makunaíma o negro pra ser Makunaíma o príncipe branco. Aí ele passa a ser interessante pra ela, porque até aquele momento ele era só o garoto irritante, preguiçoso, que não queria absolutamente nada. Ele não perdeu essas características, veja só, ele continuou com as mesmas características, mas ele se tornou branco. Algo muito interessante que é a vestimenta da Sofará. Ela usa uma roupa branca com alguns dizeres em inglês. É como se ela fosse um produto manufaturado, doado pelos Estados Unidos. De certa forma, ela representa, acredito eu, a cultura estrangeira que vem e começa a contaminar os outros, né? Ela só consegue ver Makunaíma como alguém interessante quando ela o transforma. Perfeito. Num conceito que ela aprecie, que ela leva em alta consideração, que seria um príncipe. Perfeitamente. pra mim, é a grande brincadeira desse começo aí do núcleo familiar que se estabelece no primeiro ato do filme, vamos dizer assim. Resumidamente, nós temos todos os estereótipos, inclusive da mulher interesseira. Claro. E também do marido do corno, né? É, ah, mas é. Eu tô sentindo que tá uma pisação de ovos pra usar os termos devidos desse filme. Ai, que preguiça. Vocês disseram até de uma forma meio metafórica, como eu disse aí, pisando em ovos, mas representa, sim, o nosso povão, minha gente. Tanto que eu até comentei no início que, tanto no livro quanto no filme, se você olhando hoje em dia, não mudou muita coisa, né, cara? Essa é a parte que deixa o filme atual ainda, inclusive. Veja, o livro, apesar de ser muito engraçado, ele não é uma bíblia, então não preciso respeitar a opinião de Mário de Andrade. É a visão dele. Não precisa ser necessariamente a minha ou dos ouvintes, entende? Mas é uma obra interessantíssima, engraçadíssima. Na verdade, a construção do primeiro ato todo, que brinca em torno dessa questão da família dele, tem essa brincadeira que o Harold falou, da questão da cultura estrangeira, e que legal, Harold, que você viu isso, bacana. Tem essa brincadeira com os personagens representando, sim, o nosso país dentro daquele núcleo. Obviamente que uma imagem distorcida. Mas o primeiro ato também traz um pouco da brincadeira da cultura, da fantasia, né? Traz figuras da nossa mitologia popular, digamos assim. Folclore, né? É, o nosso folclore. Mas veja, o folclore ele está espalhado por todo o filme, não só no primeiro ato, né? Claro. Claro. Não só o folclore, como a cultura popular, eu diria, né? Tem um certo momento em que o Makunaíma está voltando para casa e comenta com a mãe que, ah, mãe, caiu o dente. E a mãe responde, é morte de parente. E cai dura. É muito engraçado. É verdade. É um dito popular que persiste até hoje, né? E é legal ver num filme de fantasia surreal como fica caricato, como fica engraçado realmente um dito popular acontecendo, propriamente dito. E são vários, né? Durante todo o filme. Aproveitando o gancho aí dessa cena, é a morte da mãe que faz com que os três irmãos façam aí o que muitas pessoas fizeram no Brasil, que foi o êxodo rural. Exato. Abandonando o campo e indo para a cidade. E é importante dizer também que houve a troca de esposa do Jiguê. Ele simplesmente expulsou a Joana Fon, porque ela havia o traído, e trocou por uma mais nova, inclusive, que é um outro estereótipo também, né? Quando o brasileiro ele acaba se separando da primeira esposa, casa com uma mais jovem. Iriqui. Que nome, né? E percebam, caros ouvintes, que toda vez que o Makunaíma se relaciona com uma mulher, ele sofre alguma coisa com relação a isso. A figura da mulher é uma jornada dentro desse filme para a personagem Makunaíma. Lógico que a gente vai analisar isso melhor futuramente, mas já é interessante você pescar esse gancho desde o começo do filme. É verdade, é verdade. Lembrando que a essa altura do filme a gente já tem o Paulo José como o Makunaíma, né? O Makunaíma, magicamente, através da fonte, ele se torna branco. Isso é ótimo, né? Não precisa ter explicação, né, Harry? Eu acho muito legal isso, né? É tão libertador isso, cara. Por que que a gente tem que explicar o mundo? Quando a gente explica o mundo, a gente mata um pouco de magia, né? Exato. Uma fada morre a cada explicação. Exato. Não, vamos deixar a coisa sem explicação nenhuma. Isso não interessa. Nós estamos falando de folclore aqui, de lendas brasileiras, mitos. Por que que eu tenho que explicar tudo? Não importa. É uma fonte. E só o Makunaíma consegue se banhar por inteiro. O Jiguê tenta se lavar, mas a fonte já tinha secado. Ele só fica com os solados e as palmas das mãos embranquecidos. É uma falta de caráter, não só do Makunaíma, como do próprio Jiguê, claro. Sim, perfeitamente. Todos ali são falhos. Jiguê, a princípio, poderia parecer a melhor criatura daquele grupo. Não, mas ele também tem defeitos de caráter. Nossa, demais. É importante a gente dizer que o filme não tá largado. O roteiro do filme é bem amarradinho. E isso aqui a gente tem que frisar porque funciona muito bem. Se você cavucar, você encontra ali uma criticazinha que é feita, ou então um tapinha de leve na cara, e essa é uma delas. E o que eu acho legal é que logo depois que ele se torna branco, ele praticamente rouba a mulher do irmão e vira o Marajá, né? Porque quem é que rema o barco quando eles saem ali daquele pântano que eles moravam? Ah, sim! Eles se tornam, obviamente, lacaios de seu irmão, com certeza. Eles se tornam os subalternos da figura Macunaíma. Ele agora é branco, ele agora pega as mulheres, ele agora é mais esperto do que todo mundo. Tem um determinado ponto do filme que ele já tá até lendo. É verdade, é verdade. E depois que ele vira branco, ele vira racista, inclusive. Exato. O que é uma grande crítica a negros que se tornam bem-sucedidos aí, enfim, e que se acham brancos por conta disso. Porque existe, cara ouvinte, existem negros que se acham brancos por ter uma condição social melhor do que outros negros. Olha isso. Olha só que coisa, não? Mas é exatamente isso que o filme mostra. Agora, o que eu gosto nessa parte é que como é que eles chegam? Eles chegam no pau de arara, que também é outra coisa que acontecia muito. E se duvidar, ainda acontece. O pessoal que vem do Nordeste chega nas grandes cidades dessa forma. Sem documento, sem nada. Vocês falaram da Eriki, ela tem um destino interessante, né? Porque quando eles chegam na cidade, ela logo arruma um emprego numa casa de moças. Aliás, esse é o texto que o narrador em off fala, que ela some do filme. É um bordel. Que isso? Mas é um bordel. É interessante que o narrador fala que ele fica uma semana sem comer. Ele não consegue diferenciar o homem da máquina. Essa também é uma crítica muito forte do quanto a gente está enrasado na questão do nosso trabalho, preso nessas amarras. Por isso que o Harold falou essa questão da mágica. Quando ele sai daquele mundo e vem para um novo mundo, isso se perde muito, né? Porque nós somos muito máquinas, exatamente isso. E aí tem um plano bacana do Paulo José olhando, vários carros passando, ele pensando, tentando entender o que são essas pessoas, né? Por que que essas pessoas vivem assim? Por que é que elas não podem se deixar ser um pouco mais preguiçosas, né? Ele diz que as pessoas são máquinas e as máquinas são homens. É bem por aí que você falou, né? Ele tá analisando a frieza da cidade grande, né? Enquanto no campo todo mundo faz parte da família, todo mundo tem aquela celebração calorosa, digamos assim, na cidade as coisas são mais frias, todo mundo anda olhando pra baixo, ninguém cumprimenta o porteiro, ninguém fala com ninguém, né? Perfeito, Léo, perfeito. E é importante também a gente dizer que a cidade grande para que eles se dirigem é o Rio de Janeiro. E quando eles começam a andar ali no centro do Rio, ali na Rua da Conceição, na Rua da Assembleia, é legal porque você vê a interação das pessoas, já analisando de fora, você percebe que aquilo ali foi totalmente de improviso, porque muitas pessoas olham para a câmera. Os figurantes que ali estão na cena provavelmente não combinaram nada. Ah, provavelmente, Bruno. É o que a gente tava falando. A influência do próprio neorrealismo. Lembra-se que muito do neorrealismo era assim. Filmava pra pegar essa ideia do realismo mesmo. A ideia do real, né? E eu acho que na cidade tem essa influência. E aí sim, muito forte dentro do filme. É verdade. E o Macunaíma, já branco, assume o papel do malandro carioca. Porque ali ele se torna o rei, né? Ele vira o Zé Carioca, né, cara? Na verdade, ele não é o rei, não. Porque ele é facilmente enganado. Ele se acha malandro. Ué, mas no fim das contas, o que um malandro carioca é? Eu sou carioca e posso dizer isso, Harold. Os malandros cariocas, eles acham que são malandros, mas não são, poxa. Exatamente, é o que eu tô dizendo. Zé Carioca, cara. É o Zé Carioca, é perfeito. É outro estereótipo também que o Disney criou. Gostei da leitura do Guto, é bacana, bacana. É. Se acha muito esperto, mas na verdade não tem nada de esperto. Pois é, e no fim das contas, vive aquela vidinha sem objetivos, entendeu? Qual o objetivo do personagem? Ele não tem um objetivo, a gente não sabe qual é a razão de vida dele. Ah, e o Murakitan? Não, mas isso é no futuro. Eu tô brincando com o Bruno, é o objetivo de vida dele. Pra mim, o objetivo de vida do Macunaíma é achar um barranco pra morrer encostado, né, cara? Olha aí, ó. Faz sentido. Ai, que preguiça. Essa garota é papo firme, é papo firme, é papo firme. Por sinal, numa dessas andanças, Macunaíma e irmãos estão lá andando pelo centro da cidade. O centro está deserto. Alguma coisa vai acontecer. Isso é ótimo. Eles olham para os lados e de repente um tiroteio danado. Eles saem correndo e eles são envolvidos num tiroteio entre uma guerrilheira E alguns agentes de polícia ou do próprio governo, sabe Deus o quê. É um filme interessante por causa da época em que foi feito, abrindo parênteses aqui, muito interessante. Nós estamos em ditadura, o ano é 1969. Sim, exato. Esse é um filme que se baseia num livro que é profundamente crítico ao Brasil. O filme continua na mesma pegada e facilmente poderia criticar no subtexto, e acho que consegue fazer isso, mas é muito suave, sabe? Consegue. Mas voltando então ao filme. No final desse tiroteio, que é muito mal coreografado, infelizmente, Si, que é a personagem que se apresenta, a guerrilheira, interpretada pela Dina Sfat, lindíssima, por sinal, entra na Kombi dos seus perseguidores e chacina todo mundo lá dentro. A Kombi tá toda cheia de cadáveres. Ela sai da Kombi carregando um braço. Joga o braço de lado. Beira o ridículo, mas é divertido. Mas é legal, cara, é legal. É claro que estão ali fazendo uma associação com uma guerreira indígena. Sim. A Trinca fica parada em estado de choque olhando aquilo. Ela passa pela trinca de personagens e vai se esconder num estacionamento. Outros policiais chegam, atrasados, perguntam pra Trinca onde foi parar a guerrilheira. O Macunaíma aponta um lugar diferente. E a Trinca agora começa a seguir-se. Por quê? Por nenhum motivo além de puro sexo. Macunaíma é um ser guiado por instintos e ele vai perseguir a Si. Uma guerrilheira que o deixou transtornado no melhor sentido da palavra. O filme ele se vale de cenários pouco ortodoxos. E acho eu que o Leonardo Carnelos vai querer continuar com essa descrição. Bom, o Macunaíma encontra a Si escondida no elevador ali do estacionamento. E eu acho muito curioso como foi filmada essa cena. A gente tem uma câmera fixa dentro do elevador e o elevador sobe, desce. E no primeiro momento a gente tem ali a Si rejeitando o Macunaíma, né? Brigando com ele, falando, o que você tá querendo atrás de mim aqui? Vou te matar. E a gente tem lá o Jigue no andar, ele de vez em quando aparece, some. Mas aí em algum momento o Jigue ajuda o Macunaíma e dá uma tijolada na cabeça dela, né? O elevador continua subindo, descendo, tem algumas tomadas de uma câmera fixa no andar e mostra o elevador passando por aquele andar. Eu achei muito interessante como foi filmada essa cena, né? Essa confusão toda que estava acontecendo se reflete na forma como foi filmado. Perfeito, Léo. É um reforço narrativo, certo, Costa? Perfeito, Léo. De fato, é um reforço, sim, visual, a narrativa. E é interessante a gente entender que ela, como guerreira indígena, essa figura forte, que vai à luta, né? Que briga pelo que quer. E a gente ter esse mito no Brasil de que os indígenas eram preguiçosos, de que os indígenas não se rebelaram, enfim, etc, etc. Eu acho que fica interessante na figura dela. E se a gente for parar pra prestar atenção dentro desse combate que ocorre, né? Você tem muitas descidas e subidas daquele elevador de carros. E é interessante, porque essa confusão que tá acontecendo, os sentimentos de ambos, né? Ele quer ela, ela não quer ele no primeiro momento, depois ela acaba aceitando. Ela o aceita porque ele a deflorou, mas... É um estupro, né? É um romance pré-histórico ali que a gente viu. Foi domada à força, né? Ela foi enganada, né? E acha que ele tem o direito de ser o marido dela. Isso só na cabeça da Si, né? Porque ele não é valoroso de nenhuma maneira. Nem ao menos é corajoso. Aliás, o romance do Macunaíma e da Si, acho um dos romances mais lindos do cinema. É claro que eu estou sendo irônico aqui. É uma selvageria. Eles quase se arrebentam e ela tem uma tara por ele enorme. Eles se lanham quase até a morte de tanto sexo que fazem. Tem uma hora no filme que é sensacional. Macunaíma está esgotado. Ele não consegue mais fazer sexo. Daí o que ela faz? Ela pega a urtiga. Eu acho engraçado, Harold, a hora que ela começa a bater nele, né? Ele sai correndo. É a única hora que eu vejo ele realmente se movimentando. Toma cada lanhada das costas, sei lá onde que ela bate nele. Ela bate com uma disposição, bicho. Cara, a Dina Sfat, ela tá ótima nesse papel. Ela se entrega de corpo e alma, aparece pelada. Não acontece um nu frontal de ninguém no filme. Mas tem uma certa crueza, uma certa, não diria verdade, mas a maneira como esse simbolismo e essa selvageria são mostrados é muito engraçado de se ver, é libertador, sabe? Coração. que preguiça. Agora, você vê que eles constroem um lar. Sim, sim, sim. O que é um absurdo, né? Mas é sensacional por causa disso. No filme é dito que ela sai para trabalhar. Mas o que ela faz? Ela explode lugares. E enquanto eles se amam, enquanto o Bakunaíma e a sua guerrilheira amante estão na rede, na cama, com dinheiro, etc., ela apresenta o que vai se tornar o objeto de desejo e o objetivo de vida do Bakunaíma, que tem um nome muito peculiar, que é qual, Léo? Murakitan. O que, que ele é? Ele é só um amuleto. Só que aquilo ali se torna algo mágico para o Bakunaíma. E ele passa a invejar, quer ter a posse daquilo. Segundo a guerrilheira, traria muita sorte a quem o usasse. Exatamente, exatamente. E, poxa, no fim das contas, aquilo ali é só um cordão. O Bakunaíma quer porque não é dele. É só isso. É uma pedra. É uma pedra, um amuleto. Mas, na verdade, acho que o Bakunaíma enxerga aquilo como uma mina de ouro, né? Uma forma de morrer encostado, né? Opa! Quer dizer que eu não preciso trabalhar? Se eu tiver um amuleto e tiver sorte, só vão acontecer coisas boas comigo, eu não preciso fazer mais nada? Ele cresceu os olhos acima daquilo, né? Para um preguiçoso, um amuleto é tudo que ele queria, certo? É, e faz muito sentido, Léo, porque lembra que quando eles estão na cama e tudo mais, ela chega com uma paca de dinheiro lá e fala, olha, tá aqui o que você mais gosta. E ele fala, ó, quanto dinheiro, dinheiro, dinheiro. É de novo a crítica. O preguiçoso procura sempre o caminho mais fácil, né? O que vale mais a pena? Acordar cedo, trabalhar todo dia, ganhar um salário, né? Ser um empreendedor, abrir uma empresa e tal? Ou ter um amuleto que traga sorte, ganhar na Mega Sena, digamos assim? Poxa, eu queria um, hein? Você foi um péssimo vendedor, porque eu escolheria o amuleto. Certamente o amuleto. Onde eu assino? Ai, meu Deus. Se você acha que as suas chances de ganhar na Mega Sena são boas, aposte todo o seu dinheiro. Não, você assegurou que esse amuleto ia me fazer ganhar na Mega Sena. Então, temos aí outra crítica, né? A crença popular, né? Exato, olha. Nem tudo que a crença popular prega, ela acontece, né? Passar embaixo de escada, gato preto. Como não? Você passa embaixo de escada? Passei embaixo de umas três hoje, cara. Interessante o que o Léo falou, essa questão da crendice popular, porque o filme, como a gente até estava comentando no começo, ele bate muito em cima disso, né? Uhum. Então por que não um amuleto mágico? Olha a magia de novo voltando ao filme. Quando você precisa fazer a fezinha, você vai lá e cruza os dedos, entendeu? Isso é da cultura e o filme mostra isso com esse amuleto. O amuleto representa a fé do povo brasileiro também, né? Mas as crendices, na verdade. Exato. Aí depende da sua abordagem quanto à fé, né? A arte de viver da fé, só não se sabe fé em quê? Mais ou menos isso daí. São as crendices populares mesmo. Assim, a cultura brasileira bebe de muitas fontes. É uma bagunça, né? O fenômeno que acontece no Brasil é que não segue fiamente uma única religião. Desculpe fazer essa generalização, mas de uma forma geral acontece com muita gente. Foi batizado pela Igreja Católica, mas gosta muito do Espiritismo, porque tem umas explicações bacanas ali, reconfortantes. Mas também no fim do ano, opa, vamos lá levar uma oferenda pra Iemanjá, porque é um ritual legal. Aquele que puder ajudar, meu amigo, tá de bom tamanho, né? Nem todo brasileiro é dessa forma, mas sim aquilo que nós gostamos de generalizar. Bakunaíma é uma crítica a isso. Uma crítica, uma gozação, uma sátira. Entendam como vocês desejarem. E aqui tem uma mistura de vários povos originais, indígenas, fora os europeus que vieram pra cá. Fora os africanos, etc. E é uma mistura muito grande, então a nossa cultura realmente tem uma pitadinha de cada coisa, né? A cultura brasileira é tão rica, tem uma diversidade tão grande. É, miscigenação, né? Sim, sim. Muita influência folclórica é colocada no filme. Você vê que é uma coisa muito diversificada. Ai, que preguiça. Mulher. E o amor entre a guerrilheira e o herói brasileiro gera frutos. Temos novamente no filme Grande Otelo. Porque nasce o filho do casal. Aí é tão divertido vê-lo novamente em cena. Era tanta sacanagem. Mas tanta sacanagem. que ela pariu em 6 meses. A frase é ótima. Desse jeito, nem 6 meses se passaram e se pariu um filho preto. Isso aí. Macunaíma fica em segundo plano, porque a guerrilheira acaba dando mais atenção ao filho. E ele, como é um preguiçoso, invejoso, umbiguista, né? Ele olha apenas para o próprio umbigo, ele fica um tanto quanto enciumado. O que é o trabalho dela? Porque, afinal de contas, a guerrilheira é quem leva pão para dentro de casa. É explodir embaixadas inglesas, é sequestrar pessoas, etc. Só que acaba acontecendo uma desgraça, porque a guerrilheira acaba deixando uma bomba dentro do carrinho de bebê e ele acaba explodindo antes da hora. E sim, morre a guerrilheira e o filho do Macunaíma. E a motivação da trama, que é o Moiraquitã, some. Exato. Explodiu o corpo dela e foi pedaço pra tudo quanto é lado. É assim, é dito no filme que nada foi encontrado para ser enterrado, né? Então, sim, foi espalhado pelo mundo. E aí o Macunaíma, ele parece que fica mais preocupado em recuperar o amuleto do que ficar de luto. Ah, eu acho que ele fica um tempo de luto, Bruno. Lembra que ele chora a morte da mulher? Fica na fossa e tal. Exato. É, mas é muito rápido, né, gente? Convenhamos. É, de fato é rápido, mas ele é o Macunaíma, né? Eu enxergo isso da seguinte forma, Costa. O povo brasileiro, a massa brasileira, melhor dizendo, tem uma memória muito curta. Então eu acho que o roteiro mostra isso. As desgraças são esquecidas de forma muito rápida. Aquilo ali é oba-oba. Ah, eu quero aquela coisa, aquele meu objetivo, que é o amuleto. Que pode ser qualquer coisa. Aqui no Brasil pode ser, ah, vamos fazer uma Copa do Mundo, vamos fazer isso, aquilo, outro. Eu acho que é mais por aí. É, até porque logo depois ele já tava lá se esfregando com mulheres, enfim. É, exato, exato. Os irmãos levam ele pra sacanagem. Ah, vamos esquecer, aí sai da fossa. Depois tem aquelas mulheres que pegam ele na ilha. Então eu concordo com você, Bruno. Eu acho que de fato é pouco tempo, sim. Ele sofreu, óbvio, o baque de ter perdido a mulher, que ele teve um filho e tudo mais, enfim. Mas ele depois ficou muito a cargo da questão do Moiraquitã, né? Quando ele vê o Venceslau, né, ô Léo? O gigante. O gigante. Conta aí, ô Raia, você que tá quietinho aí. Como é que o gigante encontra o amuleto? Ele acha no estômago de um bagre, né? Isso. Exatamente. E aí que tá a ironia, né? O que queria tanto, não encontrou. Mas aquele que já tinha dinheiro, já era poderoso, achou algo que dá mais sorte ainda. Pra ele ganhar mais dinheiro ainda. Pois é, e novamente aquela brincadeira com a péssima distribuição de renda aqui no país, né? A sorte está a favor daqueles que já têm muito, né? Vira notícia de jornal ele ter encontrado esse amuleto. É como a gente falou no início do programa, esse tipo de filme é libertador, porque o ator pode fazer o que ele quiser sem medo de levar críticas. Ele pode ser histriônico, ele pode ser exagerado. E no caso Jardel Filho, ele encontrou um papel maravilhoso para ele. Ele faz um tipo de um imigrante italiano. Sim. É claro que no filme existe a metáfora de que ele é Piaimã, o gigante. Mas ele coloca coisas na boca que nem o Marlon Brando colocaria anos mais tarde. Sim, cara, lembra muito. E ele fala aquele macarronês, cercado por repórteres. Ele dá um tapa na cara de um repórter. Não é só um tapa, são vários. Isso. Ele vai esbofeteando o repórter e depois ele conclui essa grande cena de explicação de como ele achou a Moiraquitã. E ele chama o repórter, você, vem cá, vem cá, vem cá você, vem. Aí ele abraça esse repórter, faz carinho na cabeça dele. Cara, que coisa sensacional, que interpretação, que engraçada essa cena. É totalmente político brasileiro, né, Harold? É, eu acho que tem uma crítica aí, é como os poderosos se relacionam com a imprensa, né? Entre tapas e beijos, literalmente, né? Quando convém, abraçam. Quando não convém, tratam mal. Não podem ver a minha vida, não podem saber o que eu faço, enfim. O Edu tava falando, né, que esse filme é muito atual e de fato é, né? Porque a relação ainda é da mesma forma, né? E ele tá dando porrada em todo mundo e ninguém percebe, né? Uma alusão a fatos correlativos com a nossa realidade atual. Exatamente, exatamente. Ai, que preguiça. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? E aí começam as investidas do Makunaíma para tentar recuperar o amuleto. E os planos que ele acaba elaborando são os mais divertidos de todos. Primeiro, planejam a invasão direta, né? Exato, só que eles ficam na árvore de frutas. É muito engraçado os três juntos. É muito engraçado. É porque o Makunaíma, mesmo tendo um objetivo maior, ele fica ali no imediatismo, que ele encontra frutas e quer se dar bem ali com as frutas. E nem com os irmãos ele compartilha. Ele sempre quer levar vantagem em cima dos irmãos. Pois é, Costa, isso aí são os brasileiros. Imagina que não são irmãos, são... outros brasileiros. Outros brasileiros, então é um brasileiro querendo se dar bem em cima de outro brasileiro. Perfeito, perfeito. Lady Gerson. A Lady Gerson. Por isso que aquele plano da árvore, ele lá em cima, olhando pra eles lá embaixo, eu acho muito legal, porque narrativamente também tá falando isso, ó. Eu me acho acima de vocês, quando na verdade eu não tô. Mas eu quero levar vantagem daqui de cima. Perfeito, perfeito. E é uma árvore com várias frutas diferentes, né, cara? Isso aí talvez seja a diversidade das riquezas do Brasil, né? Cada fruta representa aí o ouro, o mar, o litoral e etc. Verdade, tem razão. Mas o que realmente é engraçado é a segunda incursão do Makunaíma na mansão do Jardel Filho, certo? É que é um plano pica-pau, né? Não, é perna longa, cara. É importante dizer como o Makunaíma chega. Ele chega vestido de mulher. Ele tenta enganar o gigante que está ali para sexo. Essa sequência, aliás, é muito bacana. O Paulo José vai tirando a roupa querendo o Murakitã. E aí tem uma crítica também aos poderosos que sempre prometem, prometem, mas nunca de fato cumprem. Até os políticos, né? De uma forma geral. Tem uma mulher que tá presa numa dessas vitrines do cenário. E ela olha pra ele, né? E depois ela volta pro lugar. É engraçado. Ele dá uma olhadinha assim do tipo, ué, será que tá vivo? É engraçado. Lembra desenho animado, né, cara? É surreal desse jeito. Isso, exato, exato. E chega na sequência final, ele vê que obviamente se trata de um homem. O Makunaíma não é aquela mulher desquitada. Ele fala, volte aqui, rapaz. Quem disse que eu tenho preconceito? Excelente tirada. Excelente, excelente, excelente. Muito bom. É uma sequência muito engraçada. E olha que cenário bem trabalhado. Que cenógrafo. Sim. Foi o Anísio Medeiros. Trabalhou em poucos filmes, mas o que ele fez em Makunaíma, no Palácio de Piaimã, nossa, foi muito bacana, cara. Você vê artefatos babilônicos na parede, azulejos lindíssimos. Você vê vitrines onde estão homens e mulheres. Estátuas vivas, né, Harold? Isso, achei muito legal. Estamos realmente num mundo liberto, né, onde tudo pode acontecer. É sensacional. É uma opulência desregrada. Ele não conhece limites. Ele é o Piaimã. Ele não deve satisfação a ninguém, muito menos ao bom gosto, né? Mas ele tem ali na sua coleção grandes riquezas e nenhuma cultura para absorver aquilo tudo, talvez. É um ser bruto, é um ser grosseiro. Ele apenas concentra as coisas. Ele não interpreta o que ele próprio tem. Engraçado como se parece com o poderoso chefão novamente, né? Porque os mafiosos, pelo menos retratados pelo nosso amigo Coppola, se travestem de eruditos, mas eles não conseguem compreender essa roupagem, essa cultura que eles tentam mostrar para o mundo. O Jardel Filho precedeu o poderoso chefão em vários conceitos ali, sinceramente. Parabéns. Vai saber se Marlon Brando não assistiu esse filme? Nunca se sabe. E aí Makunaíma acaba apelando para outros artifícios brasileiros e vai até um terreiro. Ele acaba pedindo ajuda da Pombagira. Isso. A Pombagira desce para o corpo de uma mulher lá, coitada dessa mulher depois. E aí o Makunaíma fala para a Pombagira todos os seus problemas. Ah, eu quero tanto a Murakitã, mas ela está com Piaimã. Eu quero dar uma sova naquele safado. Ah, é? Você quer? Quero sim. Ah, então... dê uma sova em mim, que eu aguento porque eu sou a Pombagira. E aí... e aí o Makunaíma começa a arrebentar no soco e no chute a cavalo da Pombagira. Nossa Senhora, é realmente um personagem sem caráter nenhum. E claro que o Jardel Filho, lá no seu palácio, começa a estrebuchar no chão enquanto jantava com a esposa. É como se fosse um boneco de vudu. É, mais ou menos isso. E interessante porque o Paulo José vai batendo e você vai vendo o Jardel Fih se contorcendo, sentindo a dor. E a mulher, que é isso? O que, que tá acontecendo? É tão pastelão a cena que o Jardel Filho enfia sua cara numa torta. Isso. Exatamente isso. Ele é todo engessado porque está todo quebrado. O Muirakitã fica preso pelas bandagens, pelo gesso, e ele ruma para a Europa. Europa. Claro. Macunaíma não sabe ainda que ele viajou. O que Macunaíma faz? Ele invade o palácio na vã tentativa de ainda encontrar o Muirakitã. Tem lá um caso primeiro lá com uma criada, que acho engraçado o diálogo dos dois. Você estava tão distraído, é o excesso de responsabilidade, minha filha. Ai, o Paulo José, vou te falar, ele tá muito bem no papel do Macunaíma versão branco. É incrível as coisas que ele faz, é muito engraçado. A questão das duas irmãs e uma mãe que querem devorar ele, parece um pouco conto de fadas, você não achou, não? Várias partes, na verdade, são. Essa eu acho bem conto de fadas mesmo, sabe? Até uma coisa meio europeia, assim. Com certeza, é, com certeza. Eu não sei se eu colocaria a expressão conto de fadas europeu. Eu acho que essa expressão dentro de Macunaíma é um pouco perigosa, porque podem existir mitos nacionais que perfeitamente se encaixem para descrever o que é que estava acontecendo ali, né? Pode, pode existir. Mas, infelizmente, a minha cultura não chega lá. Eu não sei todos os signos, todos os folclores apresentados em Macunaíma. Eu não posso te responder com certeza. Mas, de qualquer maneira, é uma cena também muito engraçada. Macunaíma ganhando a simpatia de uma daquelas devoradoras de homem e acaba escapando da panela. Pelado. Não, pelado não, ele estava ainda de cueca, mas enfim. Isso não deixa a coisa mais honrosa, né? Ai, que preguiça. E malandro é malandro, mané, mané. Enquanto Macunaíma está inventando uma maneira de conseguir a maldita pedra Muirakitã, ele e os irmãos, passeando pela metrópole, não é dito o nome, por sinal, acabam chegando numa praça e lá está um homem discursando, encimado numa estátua. Esse homem, ele está fazendo ali um discurso comunista e, como esse filme dá pancada para todos os lados, tanto na direita clássica e na esquerda clássica, ele critica agora também os comunistas, só que no início ele critica os bens, a posse, a propriedade. Nesse ponto é interessante, porque ele não foca só em um alvo, ele atira para todos os lados. Isso é legal no filme. E é aquele lance do brasileiro aproveitar seus 15 minutos de fama também, né, cara? É, verdade, verdade. Mas não é só isso que acontece. Existe uma etapa no filme onde Macunaíma acaba aprendendo que o povo brasileiro talvez seja mais malandro do que ele. Ele percebe isso, as pessoas tentam prendê-lo, o seu irmão acaba sendo preso em seu lugar. Ah, a história da cutia, né? Da cutia, imaginária que ele inventa e acaba mentindo para todos. Ele é enganado mais de uma vez, né? A primeira vez, quando ele arrebenta os seus testículos. Excelente. Mas que serve pra ele depois acabar enganando e pegando a mulher do irmão de novo, né? Exato, exato. E também é a segunda vez quando ele compra o pato. Que caga dinheiro. Exato. Que compra do nosso querido Hugo Carvana, né, Harry? Hugo Carvana, pra esse tipo de papel, é rei. O Gunter, na cena da cutia, eu acho interessante que ele tá correndo porque tá fugindo do pessoal lá do discurso anticomunista, né? E de repente um cara qualquer para ele e fala, o que, que você tá correndo aqui? Você tá fugindo? Dá voz de prisão pra ele, pô. Vou te prender e tal, né? Esteja preso. Esteja preso, seu comunista. Exato. E aí ele inventa a história da cutia, do rastro da cutia, mas aí começa a aglomerar gente, né? E o pessoal começa a falar, né, isso aí é mentira, lincha ele, lincha ele. Eu acho que isso é uma outra crítica, porque aqui no Brasil também a gente costuma sair linchando pessoas na rua sem um julgamento adequado e tal. Você percebe a crítica sutil ali de um cara, sim, do nada sair, ah, lincha ele. Por quê? Porque ele tava correndo. As pessoas não buscam saber ali a verdade dos fatos antes de sair vociferando julgamentos próprios, né? Ah, mais outro lance da cultura também. Você pode pegar o próprio caso do ET de Varginha, que os populares saíram pra encher o ET de porrada, pô. Isso é sério mesmo? É, a intenção deles, quando as meninas contaram a história, foi ir pro terreno onde acharam o bicho pra encher o bicho de porrada, cara. Ah, eu acho que esse ano teve um caso no Guarujá, que colocaram uma foto no Facebook errado e incharam mulher na rua. Acontece direto isso aí, infelizmente. Essa pra mim é a parte que o filme dá uma caída, principalmente de ritmo. Porque todos esses pontos que nós levantamos são críticas, obviamente. Uma crítica um pouco mais leve, outra uma crítica um pouco mais pesada. Mas elas não avançam a história. Dentro da narrativa, elas de fato não fluem, né, junto com o filme. O filme vinha numa levada tão boa e eu acho que isso cai um pouco o ritmo do filme. Que o montador podia ter tirado um pouco dessa gordura pra deixar o filme bacana. Porque o filme tem um bom ritmo, ele vem numa levada legal. São gags, né? Exato, são gags. Elas poderiam perfeitamente serem realocadas no filme naquela época em que Macunaíma ainda estava digerindo a metrópole. Perfeito. Quando ele ainda não entendia a metrópole. Ali ele ainda não tinha propósito. Será que ficaria bom? Não sei. Não sei, porque eu estou falando de uma outra realidade que não é a realidade do filme. Sim. O montador e o diretor decidiram tascar esses momentos no meio da trama. Isso incomoda. Concordo com vocês. São aí 20 minutos inúteis do filme, na minha opinião. É, não levam o filme a lugar nenhum. Só fazem uma crítica. Mas, no fim das contas, o que que acontece, meus amigos? O Macunaíma acaba recebendo um convite de casamento. Acabando de voltar da Europa, França e Bahia, onde foi curar uma sova que não sabe quem lhe deu, mas desconfia, o gigante Venceslau Pietro Pietra convida o senhor Macunaíma só para uma feijoada comemorativa do casamento da filhinha dele, e assinado Venceslau. Exato. E aí ele novamente se dirige à casa do gigante. Ele chega no táxi, que ele não paga o taxista, paga com conselhos. Paga com o ditado, essa foi ótima. Ai, meu Brasil brasileiro, como enxergo-te nesse filme. O gigante acaba o levando literalmente nos ombros para uma carnalha. Mas é uma carnalha em todos os sentidos, porque ali no meio do Parque Lage... Parque Lage, pra quem não sabe, é um parque bem tradicional aqui do Rio de Janeiro, com palácio, etc. Só que no chafariz ali tem cadáveres. É uma feijoada. As carnes humanas estão servindo para temperar o feijão. Aquilo é uma imensa panela. É isso aí. É muito surreal isso pra mim. É isso aí. Aquilo é a feijoada que ele tava se referindo. Eu fiquei com a impressão também que aquela carnificina era uma oferenda aos deuses ali pelo casamento e tal, né? Mas no fundo era uma feijoada, né? Sei lá. É muito surreal isso. É difícil, né? E aí no fim das contas tem uma espécie de balanço ali em cima da panela, onde o Venceslau coloca o Macunaíma ali. Ele seria uma espécie de torresmo para a feijoada, mas como o Macunaíma é malandro, ele acaba contornando a situação e coloca o Venceslau para cair na panela. Mas ele só consegue isso porque pouco antes ele tinha arrancado do peito do Venceslau o amuleto do Moiraquitã. Venceslau, portanto, fica desprotegido naquele momento e aí sim Macunaíma consegue colocá-lo no balanço. Isso de fato é muito difícil até de ver no filme. Acontece muito rápido, o diretor não coloca close, então você não sabe direito o que aconteceu. Mas se você prestar atenção, você vê que o Paulo José leva sua mão até o peito de Jadel Filho e de lá arranca alguma coisa. É o Moiraquitã. Faltou ali um pouco de finesse ao diretor, né? De ajudar o seu pobre espectador em dois aspectos, visual e sonoro. A captação de áudio nessa cena é terrível. E claro que faltou um pequeno close ali para nos mostrar o que aconteceu de fato. De qualquer maneira, mesmo com problemas de áudio e com essa falta de finesse do diretor, é uma grande cena, é uma cena feliniana sensacional no Parque Lage. Eu diria burlesca. Como talvez o Parque Lage nunca tenha visto em toda a sua existência. Com certeza, Harold, com certeza. A flechada que ele dá, o Venceslau, é muito engraçado. Ai, que preguiça. Depois que Bakunaíma consegue o seu amuleto, seu objetivo na cidade grande termina. Aí o que ele faz? Ele resolve voltar para sua casa. Só que dessa vez munido de várias coisas urbanas, inclusive uma nova mulher. Sim, a princesa. Só que ele não dá nenhuma bola para a princesa, porque ele resolve aí sim sentir saudades de sua antiga mulher. Eu não sei se todo o Brasil é assim, né? Mas aqui em São Paulo, todo paulistano que ama São Paulo tem o sonho de se aposentar e ir pro interior, né? É o retorno pra casa, né? Daqueles que tentaram alguma coisa na cidade grande, pelo menos ele conseguiu morar aqui, mas ele não teve, de fato, sorte, né? Ele não conseguiu estabelecer uma vida mesmo na cidade grande. E ele retorna com seus irmãos pro seu começo, né? Olha que coisa, né? Ele vai fechar o círculo. Exato, só que quando ele chega em casa, quer levar a mesma vida que ele tinha lá no centro urbano. Ou seja, não queria fazer nada, ficar encostado na rede o dia inteiro. É, ele quer levar a mesma vida que ele sempre levou, né? Essa que é a verdade. Só que as pessoas ali se irritam com ele. Começam a cobrar ele, exato. Agora ele tem responsabilidade, ele já não é mais uma criança. Pois é, e aí como ele acaba mentindo, dizendo que estava caçando e na verdade ficou dormindo o dia inteiro, isso é a gota d'água. E um determinado dia, quando o Bakunaíma acorda, não tem mais ninguém ao seu redor, ele está sozinho. O Bakunaíma agora está pagando por tudo que ele fez antes, pelas mulheres que ele tomou do irmão, por mentir, por nunca ter trabalhado, por nunca querer realmente ter se esforçado pra nada. Ele vê a casa sendo derrubada, por exemplo, que ele é muito metafórico, né? A morada dele vai sendo destruída, vai acabando, ele só vai ficando com uma rede pra ele descansar. E no final nem rede mais ele tem, né? Agora, nesse momento da vida dele, ele vai sofrer por tudo aquilo que ele fez antes. Pois é, mas será que ele sofre? E o único amigo que ele acaba conquistando ali é o papagaio, que repete o que ele diz. Eu acho isso muito legal. Aliás, a cena em que o papagaio chega, puxa vida, hein? Deve ter feito uma trilhinha pro papagaio andar ali. Porque a câmera começa filmando o Bakunaíma deitado à rede, né? Aí depois a câmera vem rotacionando e pega um papagaio chegando lá no fundo. Olha, legal aí. Conseguiram deixar a cena bem feita. Sim, sim. Mas, no fim das contas, o que, que vai acontecer? O Bakunaíma só não morre de fome porque ele está usando o tal do Moiraquitã. Ele nem mais tem roupa, não tem mais casa, tudo desabou. Está tudo apodrecendo ao redor dele, tudo morrendo. E um belo dia, ele sente falta. Tem uma cosquinha. Ele não brinca muito tempo. Daí ele decide tomar banho. Pelo menos isso ele faz. Se aproxima então de um açude ou de um lago, acredito eu, e ele enxerga uma mulher nua dentro d'água. É Yara, mas ele não sabe disso. Só nós sabemos, através do narrador em off. Tinha pouca roupa, foi fácil se livrar daquilo. Ele se livra do Muiraquitã antes de se lançar na água. E ao se lançar na água, Yara o leva embora. E o leva de forma sangrenta. Nós não vemos mais Bakunaíma aflorando ali uma imensa mancha de sangue. Que, claro, faz rima com o início do filme. Temos uma tela em vermelho. Bakunaíma, portanto, morre. Morre como um grande herói brasileiro. E por que, que eu digo isso? Porque a música está me dizendo isso. Enquanto aquele sangue vai empapando a roupa e se espalhando por todo o lago, a música, composta por Heitor Villa-Lobos, está dizendo isso. Tem gente que pode não concordar com o que Mário de Andrade colocou no seu livro ou Joaquim de Andrade colocou no seu filme, mas o filme está dizendo isso para nós. Muito triste, muito melancólico, nem ao menos é engraçado. Não, não é. Ele morre nas mãos de um ser mítico em forma de mulher. Ele teve relacionamento com tantas durante o filme e é até uma ironia, né? Ele morrer para uma. Toda vez que ele se relacionou com uma mulher, ele pagou por essa relação. Ele iria ser devorado lá pro segundo ato do filme e no final ele de fato devorado. O filme é tão atual, né? Bakunaíma, o herói sem nenhum caráter. Quem são os heróis do Brasil? Nos dias de hoje que a gente tem aí uma porrada de reality shows, onde as pessoas ficam famosas por muito pouco. Ou então a pessoa vira um ídolo, vira um herói por fazer aquilo que ela deveria fazer, como, sei lá, um goleiro pegar um pênalti e vira um herói. Nesse país a gente consegue comemorar que um juiz faça o certo, né? Faça a função dele, ele vira um herói. A gente torce pra que uma lei pegue. É, cara, é complicado isso, né? O Joaquim, adaptando o livro, cria aí uma imagem, obviamente fragmentada, de quem é ou do que é o Brasil, né? Eu acho que esse filme é pra refletir sobre fugir do estereótipo que muitas vezes atribuem à população brasileira. Eu acho o tema interessantíssimo. O filme em si tem seus problemas técnicos, mas acho que o assunto é sensacional. Ai, que preguiça. A montagem precisa ajudar no ritmo. A gente sempre fala muito sobre isso. Tirar essas gorduras ajuda a você dar mais ritmo e não perder tanto o espectador, né? Com relação aos planos, o cineasta de fato filma muito bem, acho que tem planos muito interessantes. Eu só senti falta de mais planos de rosto. Poderia ter feito mais closes, enfim, até principalmente com o Paulo José. Principalmente a parte onde ele tá chegando na cidade, pra gente ter aquele impacto do que ele tá vendo, né? Ele compensa isso com alguns outros planos muito interessantes. Mas eu senti falta da reação, do reaction shot, que a gente chama, né? A imagem de reação das personagens, do que elas veem, do que tá acontecendo em si. Seria interessante ter mais um pouco disso. Enfim, a parte de áudio do filme realmente é muito ruim, eu acho que deixa muito a desejar. Isso é um problema dos filmes do cinema novo. O Bruno até falou um pouquinho sobre isso no começo do episódio. Isso atrapalha um pouco no entendimento, às vezes, do que está ocorrendo, enfim. A captura do próprio som poderia ser melhor, acho que poderia ter cuidado melhor. Lógico que tem a questão do equipamento da época e tudo mais, enfim. Isso tem que se levar em consideração, mas a gente tem que falar sobre isso, né? Cara, mas me dá a impressão que esse filme foi redoblado, Costa, não foi, não? Se foi, continua com áudio muito ruim. Olha, sinceramente, eu acho que essa coisa de você colocar a culpa no equipamento é balela. Porque na década anterior já se fazia filmes com equipamento de nível tecnológico inferior e melhores. Isso aí é aquela coisinha de querer copiar o neorrealismo italiano. O que eu captei no meu microfone ali no dia tá bom. Não tá bom não. Se você quer um trabalho bem feito, não é bem por aí. Mas é aquela coisa, é a questão da ideologia do movimento. O movimento pregava isso e algumas pessoas cultuam isso. Eu simplesmente acho uma porcaria. Ai, que preguiça. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risonheiro, vou cantar-te nos meus versos. Então agora, caríssimo Edu Alha, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes o que você achou do Bacunaíma e, é claro, quantas estrelinhas lá no Filmou você vai marcar para essa obra do Cinema Novo? Vamos lá. Eu não falei o programa inteiro, então agora eu vou falar. Eu acho curioso como a gente costuma dizer do povo, né? Como se a gente não se inserisse, como se a gente não fizesse parte desse povo. Você vê muita gente culpando e achando culpados por aí, envolvendo sempre o povo. Mas nós fazemos parte disso. Às vezes, o que falta em muita gente é olhar pra dentro de si também pra achar um pouquinho de culpa, não só no povo. E esse filme representa muito bem, não vou colocar como vocês colocaram, um estereótipo pisando em ovos, porque é algo que eu vejo. É algo que eu vejo em convivência por aí. Não vou, obviamente, generalizar todas as pessoas, mas é algo que eu vejo muito. Então, em matéria de crítica, ele é interessantíssimo e continua muito atual. É até estranho, assim, ele realmente parece um filme mais atual. E ele é de 1969, não? Até porque, como já tinha comentado no início do programa, a televisão brasileira pegou muita coisa desse movimento do cinema novo. Você pega programas da Rede Globo, tem muito desse tipo de montagem que o Costa criticou aí, que você mata a narrativa pra colocar gags no meio. Você vê muito isso nesses anos e que se seguiram. A pessoa pega dos anos 70, anos 80, pra mais pra cá. O filme tem suas falhas, eu gosto bastante da fotografia, eu acho a fotografia muito bonita, inclusive pra época. Eu vou dar 3 estrelas no Filmou. Ah, perfeito, perfeito. E agora, caríssimo Leonardo Carnelos, por favor, a sua opinião sobre Makunaíma e, é claro, a sua nota lá no Filmou para essa obra do Joaquim e do Cinema Novo. Makunaíma trata de um assunto interessantíssimo, porém o filme tem seus problemas técnicos que vocês já bem mencionaram, principalmente no som, no ritmo e naquela quebra de roteiro que parece que é um monte de gags reunidas, né? Sinceramente, gostaria de ver uma readaptação. Até porque o filme é extremamente atual e já que a tecnologia hoje permite uma porção de coisas, puxa, quantas coisas legais não poderiam ser criadas nesse universo com esse enredo. De repente até trazendo para os dias de hoje, colocando elementos, né, da nossa política, da nossa televisão, das redes sociais, e puxa, tem tanta coisa que pode ser inserida nesse contexto da cultura do brasileiro sendo criada, né, e desse anti-herói, desse herói sem caráter, né? Que a gente vê alguns por aí na política, né? Bom, sem querer me estender muito, né? Nota no Filmou? Ah, me deu preguiça, Gunther. O Harold dá nota no Filmou, vai. Excelente, excelente. Harold, por favor, sua opinião sobre Makunaíma, a parte cinematográfica, é claro, e sua nota lá no Filmou, se você não ficar com preguiça, é claro. Makunaíma, por causa de sua história, por causa de sua ideia motriz, quero dizer, é livre para fazer o que quiser. Nem precisaria procurar pela Moirakitã. Ele não precisaria ter um propósito no filme. Ao ter um propósito, ele até que se estraga um pouco, mas isso é uma opinião minha. O herói não tem destino, ele não tem um caminho, ele não traceja nada, ele não projeta nada. Ele vive o hoje e fica muito contente com isso. É uma obra que precisa ser vista, embora seja até chocante para algumas pessoas. É um filme brasileiro diferente. Não só porque é brasileiro, claro, evidentemente que não. Mas é livre. Qualquer coisa poderia ter acontecido em Makunaíma, de Joaquim de Andrade. E só por causa dessa liberdade, eu vou colocar 3 estrelas. É um filme bom. E o Leonardo também colocou 3 estrelas. E agora, meu caríssimo xará Bruno Costa, por favor, diga que você gosta do Cinema Novo, é amigo do Glauber Rocha, mas dê a sua nota lá no Filmou para Makunaíma e, é claro, suas considerações finais sobre essa obra do Cinema Novo. Cinema Novo, de fato, é um movimento importante, a gente já falou muito sobre isso. Makunaíma é um filme crítico, como eu falei, eu acho que é um espelho fragmentado, distorcido da nossa sociedade, mas que tem muitas coisas que você vai se identificar, muitas coisas que você vai enxergar, algumas que você vai negar, mas no fundo você vai saber que é verdade. E eu acho que é um filme que incomoda, e incomoda por essa verdade que eu acho que ele traz. É um dos expoentes, sim, do Cinema Novo. Eu acredito que quem não viu tem que ver esse filme, eu acho que é importante. Se você gosta de cinema, não precisa ser nacional, enfim, cinema no geral, eu acho interessante. Tem conceitos, ele tem algumas sacadas que o diretor traz que são interessantes. Tem os seus problemas, a gente falou aqui. A quebra de ritmo ali do terceiro ato do filme é muito, muito forte. Você tem o Paulo José muito bem, você tem o Grande Otelo muito bem. A parte de cenografia desse filme é muito legal. A fotografia para um filme daquela época é muito bem feita. As ideias de cores, você usar a rede vermelha, por exemplo, associar a questão da emoção dele, a questão do próprio sexo, a questão do quanto ele é emocional nesses pontos, enfim, mas ao mesmo tempo uma rede, que é um lugar de preguiça, um lugar de você descansar, enfim, isso tem muito do livro, acredito eu, mas tem também aí a mão de toda a equipe que faz esse audiovisual acontecer. Eu daria pra ele 3.5 estrelas no Filmou, o senhor Bruno Gunther, porque eu acho que ele é um filme que é bastante interessante, não só pelos conceitos que ele traz, mas como filme mesmo. Excelente, excelente. E, caríssimos ouvintes, a minha opinião sobre Makunaíma é a seguinte. É uma história muito boa, é um livro bem interessante, é uma crítica que merece ser contada, merece ser mostrada, mas é uma obra cinematográfica ruim. Não é boa. Não acho um bom filme, ao contrário dos meus colegas aqui. Ele peca muito na parte técnica. A gente não pode pensar num filme só com o argumento dele ou só com atuações. É um conjunto de várias coisas. O áudio do filme é terrível. Terrível. Você não entende boa parte dos diálogos. E, como o Bruno Costa disse, isso é audiovisual, gente. A gente só tem visual no filme. O visual realmente é belíssimo, as tomadas são boas, mas ao mesmo tempo o diretor peca na escolha da câmera a ser usada. Você não tem closes na cena do cordão, né, o amuleto do gigante. Isso é muito sutil, então é um filme largado. Foi feito no oba-oba, provavelmente com poucas tomadas, pouco ensaio, muito improviso, e saiu isso. É um diretor que não teve pulso, na minha opinião. Não sei se foi realmente isso que aconteceu, mas é o que o movimento pede e é por isso que eu não gosto do cinema novo. É muito largado. É muito largado mesmo. Mas é uma história legal, o livro é bom. E se vocês se interessaram pelo fiapo, que é entendível desse filme, procurem ler o livro também, que é legal. Tá, é bem bacana. E concordo com o Carnelos, acho que uma refilmagem desse filme seria interessante, se é claro, for feita com qualidade na produção técnica, porque é o que faltou nesse filme. Disse isso tudo pra falar que minha nota lá no Filmou será uma nota 2. Temos o Grande Otelo, um papel excelentíssimo, muito bom mesmo, e o Paulo José também, que tá muito bem no filme. Tem algumas coisas que são legais, alguns momentos interessantes, a crítica vale a pena, mas não chega a metade do filme não. E agora, caríssimos ouvintes, se vocês acharam que a gente falou tudo que tinha que ser falado ou deixamos de falar algo, por favor, comentem aí no programa ou então enviem um e-mail para a gente para contato@cinecast.com.br. E até a semana que vem.